Paz do Senhor. Muitas vezes nós acompanhamos a vida das pessoas que decidem, e muitas delas, sendo juízes ou orientando, tomam decisões erradas. Mas eu reparo que todos aqueles que tomam decisões de acordo com os princípios bíblicos não erram. Deus honra os seus princípios escritos na sua palavra. Eu me lembro que o apóstolo Paulo escreveu uma carta para o seu amigo chamado Tito, e no capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: quando você encontrar uma pessoa que perturba, está querendo criar divisões, você exorte uma e outra vez. Depois disso, evite-o. Igual numa partida de futebol, quando o juiz dá um cartão amarelo e depois o outro cartão amarelo, o negócio é expulsar do campo. Pense nisso. Deus te abençoe. Até amanhã.